alto. Só somos dois lobos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mete na minha cara? Bateu uma hora de cama sua. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Eu gosto é da conquista. Eu percebo a cada visita. Se não gostar de mim,